passarei do 2228, puxa acionamento. Passarei 2228, autorizado o pushback e acionamento, tá pronto pra cópia? Tá pronto pra cópia, 2228. Autorizado conquista 180, via rota de voo, decola pistão 0, curva direita, saída Bor 1, transição Alefa. Controle 120.8, transponder 5520. Só confirma o transponder pra mim, senhor. 55? 5520. Autorizando conquista 80, decolada 10, direita, bora 1, transição Elefo, 208-520-2228. Pronto, o táxi. Chamará. Salvador, o 2228 da passarela pro táxi, 39 no POB, 455 alternando Salvador. 2228 da passarela, táxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chama pronto, leva lá. Autorizado Índia Alfa, ponto de espera chama pronto, 2228. Passaria 2228, serizado linha de colapso, está na 0, vento na 50 graus, 07 nós. Nosso pouso da CA 4:10 Zulu, 1:10 local, estamos com 168 PAC. Está no avião, depois prossegue. Passaria 2228, decolada 243, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, senhorita, obrigado, uma boa noite e bom trabalho. Salvador, boa noite, passaria 2228. Salve 2228, contato radar decolagem, suba via, sai da Rabo Uno para nível 180. Sobe via, Rabo Uno para 180, passaria 2228. Yantan, Max do Lugol. Prossiga, Yantan, Max do Lugol. Lugol, senhora, autorização para reboque da ponte número 10 até a remota 14 do pátio. Autorizado, reporte ao término. Número 10, Max do Lugol. Salvador, eu passaria 2228? Sim, eu passaria 2228. Senhorita, possível, por gentileza, coordenar aí pra gente Conquista direto? Pode, autorização do centro Recife. Parada 2228, autorizado voar direto Conquista. Direto Conquista, 2228, obrigado, senhorita. revólver, o Mike do Golf, com o teste do revólver, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, boa noite, Castaredo 2222, informação Bravo, transfere, ideal descida. Castaredo 2222, na sua identificação, autorizada a chegada a MAN, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0116. 10116 para 4.000 pés, Castaredo. Corrida 2222, autorizado lá na Proibiduna. Obrigado. Salvador, aqui é o Gol, Golfo Uniforme Papá, posição 04, rádio principal. Prossiga. Solicito autorização de reboque em coordenação com o infra-aero aqui, da posição 04 para a posição 06, do Pátio 1. Autoridade, sem meu termo. Pode. Passarido 2228, chame o centro Recife na sequência 126.0, alternando 28.8. Chamar Recife 260-288, passarido 2228. Obrigado, Frita, boa noite. Boa noite. 6908, passo 260. Azul 6908, acione identificação, autorizada a chegada com MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 016. Passaredo 2222, desça para 2 mil pés, o ajuste 10015, autorizado o final do procedimento, LSX Ray, pista 10, reporte estabilizado. Ciente para 2 mil pés, 10015, autorizado o procedimento, reportarei quando estabilizado, 2222. Solo Golf, uniforme Papá, informando o término do reboque. Bom dia, obrigado. Gente. De Salvador, está sendo 1170, passando 2.10, distrito 1170, informação Bravo. Plan 3170, aciona identificação, autorizada a chegada por MED 1, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 016. Autorizado o MED, desce ao 060, distrito 016, está sendo 1170. controle Salvador, bom dia, 23520, informação Bravo, nível 244, destino 2194. Tanto 3520, oceano identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Bomed 1, desça via para nível de voo 070, redução de velocidade 2709, ajuste no 096. Ok, 1016 agora, identificando, já mantendo 2709, por onde para Bog, Bomed 1, tanto 3520. E descendo via até o 070. Afirmo. Controle de Salvador, Tantris 170, receptor de ITAP. Tantris 170, autorizado ITAP. Autorizado ITAP, Tantris 170. Passarida no LAC, visual com a pista. Passarida 2222, completinho do procedimento, chame a torre em 1-18-95. 118-95, obrigado, boa noite. Boa noite. Do 6908, autorizado final do procedimento LSX Radio, só para 2000 pés, o ajuste 10-16, reporte com estabilidade. 2000 ativei, 1016. 0 graus, 079. Livre pós, passaria 2222. Desça para 3000 pés, o ajuste permanece no 06, canceladas as restrições de altitude em TAP. 3000 pés, sem restrições, ajuste no 06, Tantris 170. Passarei 2222 no solo 15. Libera a direita, mantém a escuta, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Lima. Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Lima, na sua escuta, 2222. Aqui 6908, completinho do procedimento, chame a torre na frequência 198.95. São 3170, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte quanto estabilizado. Desce 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, desce 170. São 3520, desça para 3000 pés, ajustando 016, canceladas as restrições de altitude em TAP. Reduz a velocidade para 2109. Direto a 6000 pés, 0 no 6 e 2109, 3520. Foi autorizada a descida 3000 pés, então 3520. Ok, corrigindo 3000 pés agora, direto com 1017. Azul 6908, passando externo, avistando. Gente, azul 6908, avistado, pouso autorizado, pistão a zero, vento 160 graus, 079. Vire estabilizado, TATIS 1170. TATIS 1170, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, TATIS 1170. Tá, 3520, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS-X-Ray, reporte como estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado em LS-X-Ray, tá, 3520. Bem? 3520, reduz a velocidade 1809. Reduzindo 1809. Direita. Mantenha-me escuta, táxi autorizado via Alfa Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Lima, Azul 6908. T520, forma o tráfego que o precede na posição de 1 hora 8.4 milhas com grau speed de 1509 Airbus 320. Cliente, temos o mesmo no TCAS e continuando a redução para 3520. 3170, ciência avistado pelos autorizados. Pistão a zero, vento no 60 graus, 089. Autorizado pouso, pistão no zero, T170. Instalador, voo 1592, informação Bravo, pasta 246 para 1950. Voo 1592, acione a identificação, autorizada a chegada do BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. 050, 9095, BOMED 1, voo 1592. Pode voar ITAP? Voo no 592, autorizada para o ITAP. Autorizada ITAP, 592. Estabilizada é essa, 3520. Com 3520, completo final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 295 agora, muito obrigado. Pisando 70, no solo aos 24, libere a direita, via Taxi Fox. Mantenha-me escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Fox, Alfa Juliette, portão 10, mantenha a escuta, táxi 70. Torre, boa noite. Tá, 3520, passou externo, baixou a travada. Tá, 3520, avistado por autorizado, pistão a zero, vento 170 graus, 079. Livre pouso, pistão a 10, tá, 3520. poderia confirmar, a pista está molhada, seca? Está seca. Ok, obrigado.